Aleluia. Tenho certeza que todo aquele que teve encontro com o Senhor, que sentiu o seu amado na sua vida, que é o Senhor Jesus, tem algo para dizer sobre esse dia especial. Não sei qual é o seu dia, eu sei do meu. Foi um dia especial. Cante conosco. E no dia que você realmente aceitou Jesus, vibre, grite aleluia, porque é um dia especial.